Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, sejam bem-vindos a mais um África Nova. Já sabem, deste lado sou eu, o Leandro Amador, que vai estar durante aproximadamente 60 minutos para levar até si muita e boa música africana. Então vamos começar por ouvir neste sábado, dia 3 de dezembro de 2011, e quem vai dar abertura a este programa vai ser o Paulo Flores com a música Garina. Depois então vamos ficar com a voz dos Irmãos Verdade com a música Tão Sozinho. Eu espero que não fique aqui assim tão sozinho e que conte com a sua companhia aí desse lado todas as semanas, neste mesmo horário, nesta mesma rádio. Já sabe, está na sintonia do Canal 2, Rádio Antena Web, e a escutar o programa África Nova. Desfilando pela ilha como as noites de luar. E foi então que eu tentei chamar, tentei gritar, ai, tentei falar. Mais um cão para Maria. Foi então que aconteceu, que ela caminhou pra mim num sorriso igual ao meu. Ela olhou, me disse assim: meu nome é Maria, então, como é o seu? Eu moro na ilha, na casa do Tadeu. Meu nome é Maria, como é o seu? Eu moro na ilha, na casa do Tadeu. Gulu, gulula, dançando, rasgando, vem no salão. Yeah. Essa noite eu vou sair, vou morder-me aí, procurar um novo amor pra esquecer a minha dor que sufoca meu peito. Esperei aqui. Tantas vezes eu pensei em ti. Estou tão sozinho. Esta noite eu vou dizer que não. Esquecer esta paixão, dos momentos que vivi, tudo aquilo que sofri, que magoa meu corpo. Friends. E continuando com a nossa boa música provinda de África, já sabe, poderá também fazer o seu comentário para a caixa de correio de amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Você mesmo que está aí, que ainda não teve a coragem de mandar um e-mail para mim, por que não fazê-lo agora? Pegar no seu computador e escrever, dizer um olá, se gosta do programa, o que é que poderíamos mudar para que o possa agradar, enfim, mil e uma coisas que poderia fazê-lo. Então, deixe de vergonhas e vá lá e escreva amador.leandro@gmail.com e manda um e-mail aqui para mim. Já sabe, está na sintonia de Canal 2 Antena Web e também poderá incluir nos seus favoritos www.canal2.radioantenaweb.info e enviar este endereço para um dos seus amigos e dar-lhe a conhecer o nosso projeto, o projeto Rádio Antena Web. Já sabe, eu sou o Leandro Amador e vou estar aqui durante estes 60 minutos. Então agora vamos à música. Às vezes me está a perguntar por quem está a falar isso. Eu vejo me está a procurar se eu vou só te aguentar. Lolita, Lolita, às vezes me está a perguntar por quem está a falar isso. Eu vejo me está a procurar se eu vou só te aguentar. Lolita, me angustia vou ter de viver, que até não por que passar. Sem um motivo, sem um razão, sem um compaixão, bom pai. Me angustia vou ter de viver, que até não por que passar. Sem um motivo, sem um razão, sem um compaixão, bom pai. Ai, ai, Lolita. Às vezes me está a perguntar por quem está a falar me soa. Eu vejo me está a procurar se eu vou só te contar. Lolita, Lolita, às vezes me está a perguntar por quem está a falar me soa. Eu vejo me está a procurar se eu vou só te contar. Lolita, bem trave de situação, perdão se não tem pecado, pega na mão bom guia minha amor, dá-me esperança de viver, meu amor. Bem trave de situação, perdão se não tem pecado, pega na mão bom guia minha amor, dá-me esperança de viver, meu amor. Thank you. Antena Web já está no Twitter. De que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Novamente, aquele amor com amor foi emoção no meu coração. Crevo junto a mim, a gente que é calor, bateu o meu coração, com passo de melodia. Sinto novamente, aquele amor com amor foi emoção no meu coração. Crevo junto a mim, a gente que é calor, bateu o meu coração. Melodia. Mi flavo, che mi dà da barugna vita, perché la in coda, che panna già buona gnalla. Mi flavo, che mi dà da barugna vita, perché la in coda, che va tenendo sempre giù con me. Agora quem nos vai transportar até ao intervalo do África Nova vai ser a Tatiana, que nos vai interpretar a música Cabo Verde. E é assim que nós terminamos a nossa primeira parte e depois voltaremos com muito mais música provinda deste grande continente chamado África.

Olá mais uma vez, as minhas cordiais saudações para todos que estão aí e que ficaram à espera da segunda parte do África Nova. Já sabem, estão a escutar o programa África Nova e deste lado quem leva este programa até si é o Leandro Amador. Então, ficou para trás a música do Xaninho com a música Kata 7 e então vamos prosseguindo com muito mais Kizomba para você mesmo que está aí e que tanto gosta deste ritmo provindo de África. Então agora vamos ficar com o Zeca e ele vai-nos cantar a música Patrícia. Esta música não é só para as Patrícias, mas sim para todos que estão na sintonia da Rádio Antena Web. Depois, então, vamos ficar com a música da Tina Duarte e ela vai-nos dar conselho. E então é assim que nós vamos prosseguindo o nosso programa África Nova e estamos na sintonia da Rádio Antena Web, claro, do Canal 2. Então, mais uma vez, repito, se quiser mandar um e-mail para mim, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Caso não saiba como isto se escreve, que eu duvido, porque eu sei que você tem toda a capacidade de discernir o que eu estou a dizer, poderá então digitar o A-M-A-D-O-R amador.leandro L-E-A-N-D-R-O @gmail.com. Então é assim que nós vamos prosseguindo o nosso programa África Nova. E a Patrícia, Boquinha Cristian, Kim Cristian. Such a nabo, da credita che un nabo, da fazi tudo babo, como di jo dam prova de amor, but se acabou jo, nunca vivi junto, a eternidade. Só com me, Patrícia, tá mavo, baby. Cabo bem, fica ali. Só com me, Patrícia, tá mavo, baby. Manta crevo cheio, manta mau cheio, Patrícia. Cabo pensa manta em outra alguém. Cabo abicu boca de mundo. Pouco sabe manta crevo cheio, manta mau cheio, Patrícia. Cabo bem, fica ali. Só com me, Patrícia, tá mau, baby. Patrícia, Patrícia. África Nova. Então vamos a mais duas músicas e vamos ficar agora com a voz da Marlene Fortes, Três Palavras Mágicas. Quais são estas palavras mágicas que ela tem para nos dizer? Nem eu sei, mas vamos todos agora juntamente ouvir quais são as três palavras mágicas da Marlene Fortes. Depois vamos ficar com o Filipe Monteiro, juntamente com a Gracie Évora, e eles vão nos cantar a música Paquiama. Paquiama? Não sei. Mas todos nós temos o direito de amar quem nós quisermos. Todos temos o direito de também, de igual forma, sermos amados. Se amamos, por que não também ser amados? Embora hoje em dia nem toda a gente que ama também é amada e infelizmente não se consegue retribuir o mesmo sentimento na qual nós nos empenhamos a dar, mas é a sociedade em que temos e por vezes a falta de caráter e uma nova máscara que muitos dos seres humanos conseguem colocar para enganar e atraiçoar o próximo. Mas vamos então agora à música, porque a música sim é coisa alegre. E este ritmo provindo de África não é alegre, mas sim fantástico, porque mesmo sem a gente querer consegue-nos transportar para um ambiente mais alegre, mais bem disposto e consegue-nos libertar de alguns pensamentos menos bons. Então vamos à Marlene Fortes para Três Palavras Mágicas e depois para Que Ama de Filipe Monteiro e Graci Évora. Tempo que encontrar, me chamas. África Nova. Vamos dar por terminado mais um programa África Nova. Então esteve na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web e quem esteve aqui a levar até si esta hora de boa música, bom ritmo provindo de África, fui eu próprio, o Leandro Amador, que todas as semanas está aqui nesta sintonia para levar até si mais um programa África Nova. Então vamos dar por encerrado este programa com a Suzy Cabo Subestima, e é assim que encerramos mais uma hora de música africana, muito kizomba que eu levei até si, espero que tenha sido do seu inteiro agrado. Por isso, conto consigo todas as semanas aqui na Rádio Antena Web, no Canal 2, e já sabe, poderá mandar um e-mail, sugerir uma música, dar uma opinião sua, fazer uma crítica, estou aberto a todas as suas sugestões. E para isso poderá enviar então um e-mail para amador.leandro@gmail.com e será imenso prazer receber um e-mail da sua parte e poder dar-lhe uma resposta assim tão breve como possível. Então, até 2 a 8 dias, se Deus quiser, tudo bom e uma boa semana de trabalho. Na na re na re na na na. Cada semana, você está em diligência. Cada semana. que aquela ingênua puta pensa. Respeita a inteligência.